Então, Mike, até Romeu, prossiga. Então, Romeu, sinal 2 ação com a revoca do pátio 3 da posição 1 mínima até a posição número 2 do pátio principal. Mike, até o Romeu, autorizado. Revoque e reporte para ingresso no pátio principal. Ok, reportarei o ingresso no pátio principal, Mike, até Romeu. controla o São Michael Hotel Romeo, com sua autorização para ingresso no pátio principal até a posição 02. Autorizado, reporte ao término. Ok, reporte ao término. Alçando o Mike Hotel Romeu, informando o teste do revólver, ligado, bom dia. Seguinte, bom dia. Dan 3601, essa informação Delta, autorização para São Paulo, Congonhas. Dan 3601, prepara a saída da El, Leda, Mote, vai aguarda a cópia. Obrigado, El, Leda, Mote, aguarda 3601. bom dia, Gol 1161, versão 7, 500 metros da maçã Delta, autorização de tráfego para São Paulo, Guarulhos. Gol 1161, preparada, é o Leda Motiva, número 2, cópia. Saiu o Leda Motiva, número 2, o Gol 1161. Salvador, Gol, Gol, Fernando Juliette. Fernando Juliette, prossiga. Bom dia, Gol, Fernando Juliette, na, no pátio 3, posição 2, uma, posição autorização para reboque até, a, até o pátio 1, posição 3. Autorizado, reporte, reporte para ingresso no pátio principal. Positivo, vou ficar no Juliette, obrigado. Tá 3601, pronto, cópia? Estimativa, prossiga. Tá 3601, autorizado. Congonhas, nível 360, via P1 no 0 por base e após sair com a rota do plano. Decola da pista no 0 após a decolagem em curva direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5457, controle 120, décima 8. Estimativa. 3601. Gente, autorizado 360 para São Paulo Convoy. Vai vir a no 0, o base. Fica o balanço da pista 1-0, curva direita, faz a saída da EU, lei da morte, 5457. Responde, controle 120, 8 do 3601. Tá 3601 no cotejamento correto, cima pronto para o chibeca, acionamento, portão 4. Sim, Matheus, bota na brigada, 3601. Gol 1161, pronto, cópia. Pronto, cópia, Gol 1161. Gol 1161, autorizado Guarulhos, nível 360, via UPS 1-0, Taubaté. Decola da pista 1-0, após a decolagem em curva direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5456, controle 120, décima 8. Autorizado nível 360, UPS 1-0, Taubaté, decolando da 1-0 com curva direita. Na saída da EL, Leda, Motiva. 5456, transponder 120, 8 ao controle, Gol 1161. Gol 1161, cotejamento correto, cima pronto, pushback, acionamento, portão 7. Camarada, para pronto, Gol 1161. 61, portão 7, solicita por check e acionamento. Do 1961, autorizado, chama táxi. Autorizado, portão 7, chama táxi do 1961. Salvador, Gol, Golfo Tango Juliette. Golfo Tango Juliette, autorizado até o portão 03, reporte ao término. Ok, obrigado, Golfo Tango Juliette. Gol 1161, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio e Índia, no ponto de espera torre no 8.95, ajuste 1.092, fixou até a aeronave da companhia, finalizando o reboque para, no portão 03. Titã 3601 na porta 4 para o congestionamento. Tá 3601, aguarde para o puxa. Estimativa, aguarde. 601. Sou o Salvador, gol, gol, estamos de lente, arrumando o pé no rebote. Obrigado, bom dia. Sou o Sambo Juliette, ciente, bom dia. Autorizado por espectro na mesa, portão 4, chama ataque. Gente livre contra ataque, 3601. Dois salvadores, bom dia, gol 961, pode ser o nome 0-9. Gol 961, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento calmo. Autorizado, alinhar e decolar, 1-0, gol 961. Gol 1161, decolada 35, controle 120, decimal 8. 1208, controle, gol 1161. Controle Salvador, bom dia, gol 1161 na saída da Elco, transição Leda. Gol 1161, bom dia. 360, via da El. Autorizado nível 360, gol 1161. Controle de Salvador, gol 1161. Autoriza voar módulo da presente para o voo 1161? Autorizo Leda. Leda da presente, voo 1161. Para o táxi, tá com total de 151, autonomia de 4 horas e 20, alternando com 20. Tá, 3601, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, no ponto de espera torre, no 895, ajuste no 0, no 2. Estimativo livre, via Índia, no ponto de espera 1895, ajustado no 0, no 2, 3601. Bom dia, tá 3601 no ponto de espera, pronto. Tá 3601, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Gente, vivo decolagem, pista no zero, 3601. Uno, centro Recife, para o gol, 1161. Para centro Recife, frequência 1-2. Não copiou o gol, 1161. Frequência do centro Recife, 1-2-5-1. 12. Por décimo ano, gol 1, 1, 6, 1. Tá 3601, decolado 242, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia, 3601. Controle, bom dia, tá 3601, decolou, cruzando 1.600 pés agora. 3601, bom dia, contato radar. Via da El. Assistência 3601. Vai cruzar agora 2000 com o ano direito. Poderia voar direto ao mote para o 3601? Friso Leda. Leda, obrigado, 3601. 3601, chame Recife 251, terra 33, decimal 25. 251, 3325?